Bom, galera, estamos mais uma vez juntos para falar de um grande jogo de Super Nintendo. Esse jogo é nada mais nada menos que o Wild Guns, um dos melhores jogos de Velho Oeste da época. E para falar desse jogo, estamos aqui com o Fábio, nosso convidado de hoje. Beleza aí, Fábio? Beleza, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Beleza. Então, Fábio, esse jogo aí, você deve ter jogado na sua infância. Sim. É um jogo de Velho Oeste, né? Cara, muito difícil, né? Pois é, jogos muito difícil. Os mais difíceis aí que eu já joguei quando criança. Aquele de você querer tacar o controle, né? Mas vamos aí, continua. Então, vamos falar um pouquinho antes de tudo, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Esse jogo, na verdade, é um aprimoramento dos jogos de Velho Oeste, né? Que existia, acho que naquela época. Sim. Porque naquela época, os únicos jogos que eu me lembro que faziam frente a ele eram os Sunset Riders, né? Sunset Riders muito bom, cara. É, pra mim, é muito um dos melhores que existe de Velho Oeste. Sim, foi desenvolvido pela Konami nos anos 90, né? Isso mesmo. E o Wild Guns veio em 94, né? Pra ser um aprimoramento, acho que, desse gênero. Isso. Ele tem uma nova, uma perspectiva diferente, né? Até dos jogos que a gente tinha acostumado a jogar. Ele lembra muito... Lembra muito o Cabal, né? Naquela parte de você ficar de frente. E o Blood Bros. O jogo é um game de arcade. Ele tem essa perspectiva também de jogar. Você fica de frente, né? Você não tem não pode ir pra frente e pra trás. Você só vai pros lados. Sim, é só pras laterais, né? Isso. E parece muito. Eu não cheguei a jogar esse Blood Bros, você falou não, mas Eu já ouvi falar, não cheguei a jogar. Aqui de Cabal, você lembrar do Cabal do Fliperama? Sim, Cabal é legal, Cabal é legal. É, você é bem parecido. Não é, tipo, perfeitamente, mas é parecido. Sim. Cara, eu acho que o que fez vender bastante esse jogo nos anos 90 é porque naquela época tinha muito filme de Velho Oeste, né? Não sei se você se lembra. Ah, sim, sim. Sempre tinha os famosos filmes de Bang Bang, né? Isso. Porque, ó, naquela época que eu me lembro, saiu aquele filme Jovens Demais Pra Morrer, que foi 90. Sim. Depois saiu Dança com Lobos também. Teve Tombstar, que também foi em 93. E um com o Johnny Depp, que, se não me engano, chamava Dead Man. Também era muito bom. Pô, meu pai assistia muito, cara. Assistia muito. É, então, porque eu assistia muito filme com meu pai, então. O Wild Guns foi desenvolvido pela Natsumi. Que foi exclusivo pro Super Nintendo que ela lançou, né? Em 94. É, o estilo de jogo chama Shooting Gallery, que seria o tiro-alvo, né? Isso. E o enredo dele se passa num Velho Oeste meio que futurista, que você pode ver lá que tem máquinas, robôs. Isso. Primeiro chefe, né? O subchefe, né? Um robô, né? É um robô grandão, né? Isso. Mas durante o jogo você pode ver que tem várias máquinas que invadem, né? Que lançam mísseis, torpedos, um monte de coisa. E os protagonistas, que são o Clint e a Anne, se deparam com esses inimigos que usam essas armas. Assim, o que é legal nesse jogo, assim, diferente do Sunset Riders, são os gráficos bem detalhados, né? Pra época, assim, é muito bom, né, cara? Chega a ser bem... Os detalhes do cenário, né? Show de foto. Sim, o cenário deles era bem rico em detalhe, né, cara? Embora seja um jogo em 2D, você conseguia destruir tudo no cenário, né? Tudo que você tirava, marcava. É, destruía copo, quadro, se tivesse, perfurava a parede. É isso que foi um negócio bem bolado da Natsumi, né, pra esse jogo. Porra, foi muito bom mesmo. Logo na primeira fase, quando você entra dentro do bar, você vê lá os barman e tal, e você consegue destruir tudo, ó. Os letreiros. É bem, bem engraçado, né? Então, eu mesmo na época eu jogava mais pra destruir o cenário. Você queria destruir o cenário do que em vez de ficar matando os inimigos. É, muitas vezes, cara, você não tinha muito tempo pra atirar nos inimigos, né? Porque você tinha que desviar muito, né? Você passava mais tempo se esquivando do que atirando. E exatamente. E pra época, assim, tu moleque, né? Vai, tu, depois de um tempo tu pega, mas você tem que ajeitar a câmera, a mira. E atirar, né? Não é só você atirar pra tudo quanto é lado, igual é o Sunset Riders, né? É verdade. Tem que ajustar a mira, então é muito bacana, é muito bacana. Não, é muito bacana isso aí. O jogo em si, ele começa com uma fase pra você conhecer, né? Que nela tem um subchefe, né? Isso. E começa com aquele robô que você falou, né? Você começa a jogar e vem um robô. Aí você vai pra dentro de um bar. Tem um outro cenário. E nele também tem um subchefe pra depois você ir pro chefe da fase. Isso. Que era o robô gigante lá, né? O robô gigante, é aquele que ele vai tipo de fora, né? Isso, ele sobe no telhado do bar, né? Pra tirar no robô. Isso. Depois disso, vem. Aí abre um cenário. São quatro cenários que abre, se não me engano. Aí você vai escolhendo qual o seu caminho, né? Exatamente. Dentro desse cenário também são três chefes, né? O subchefe, o outro chefe e o chefe final. E o final, é. Mas sempre com a finalidade de dificultar mais a sua vida, né? Isso. Pô, mas é muito bacana. Você, dependendo do caminho que usava, né? Não é tipo Mega Man, né? Que você vai ganhando armas. Não, é... Você ganha... Tendo mais fácil, né? Às vezes você vai pro mais fácil primeiro pra não morrer. É, porque, assim, as telas eram, tipo assim, como você vai jogando, você vai ganhando, tipo, bônus, dá os dinheiro, né? Então, tipo, tinha fase de 7 mil, de fase de 5 mil, então você, mais ou menos, tem uma base se a fase é fácil ou não, né? É, verdade. Entendeu? É muito bacana. Os jogos de faroeste são muito bons, não sei se você me permite, mas... Tanto os antigos quanto os novos, né? Não sei se tu já jogou o Red Dead Redemption. Já joguei, sim. Já joguei e é muito bom. De faroeste, junto com o Weird Guns e o Sunset Riders, são os melhores. Sim, verdade. É, porque assim, o jogo de faroeste tem que ter um conteúdo, cara, pra chamar a atenção. Aí esses aí são muito bons, né? O Wild Guns, né, depois de muito tempo, saiu versões, né, pro Wii e o Wii U em 2010. Isso, ele foi só mídia digital, né? Isso, só mídia digital, exatamente. Só que eu acho que a franquia mais famosa foi pra Super Nintendo mesmo, né? Porque como a galera não conhecia, acho que, o jogo da década de 90, né, não ficou tão... Não chamou tanta atenção, mas eu cheguei, eu joguei no emulei aqui e eu achei legal, cara. Os cenários são parecidos, né? Sim, é muito fácil. Só que numa versão mais melhorada, né? É, mas é um mini remasterizado, né? Isso. Não é completo, né? Mas ficou bem legal, cara. Assim, vale a pena a pessoa emular, ou se tiver um Wii ou um Wii U, jogar. Eu aconselho. Até quem tem os games antigos, né, procurar. Tudo bem que hoje em dia, pra você comprar um game é o olho da cara, né? Tá meio salgado o preço hoje em dia. Mas, é pra quem gosta, assim, quem procurar, quem tiver a paciência, né, é uma boa aquisição. A Natsume, que foi a desenvolvedora, ela foi criada em 1987. Ela era conhecida por jogar jogos para a família. Ela lançou jogo para Nintendo, que era o NES, né, o Nintendinho e o Super Nintendo. Ela desenvolveu The Shadow of Ninja pro NES e o Wild Goose para o Super Nintendo. Mas também ela é conhecida pela franquia do Harvest Moon, que é um jogo familiar, né? Você tipo faz a sua vilinha. Sim, sim. Vai fazendo sua cidade, me dizer, né? O Famicom, né? A Nintendo, né? Ela procura muito esses jogos familiares, né? Tanto que você não vê sangue. Não via, né? No começo. Não via sangue. No começo não tinha sangue. Era bem mais, né? Porque era um videogame pra família, né? O Family Computer, né? Sim. Mas assim, tanto que que você vê que não tem. Tem as explosões e tal, mas você mata o cara, ele só cai. Ele só cai, ele não jorra sangue e não faz nada. É. Isso. Um exemplo bom que eu já falei no cast passado foi do Mortal Kombat, cara. Quando saiu Mortal Kombat 3 pro Super Nintendo, não tinha sangue. Você batia no cara, tudo. Não tinha sangue. Já o Master System era igual ao arcade, saía sangue normal, tudo igual. O próprio Sunset Riders também. O Mega Drive sai sangue quando você. Sai sangue quando você mata o chefe, principalmente, ele sai um sangue. E no Super não sai. Não sai, você só atira, ele cai o inimigo, né? Esse Harvest Moon saiu pro PlayStation também. Né, numa época, e futuramente iria sair pro Nintendo 64 e pro PlayStation 2. Né? E saiu também uma versão pro PlayStation 3 online. Que é muito bacana. O jogo é muito bacaninho em si. Pra quem gosta desse Second Life que a gente fala, né? É. Você tem que criar sua vila, sua tudo. É bem bacaninho o jogo. Bem quase SimCity, né? SimCity, né? Nesse estilo aí. Eu joguei muito SimCity. Eu joguei SimCity 2000, cara. É o último que eu joguei, pra falar a verdade pra você. É mesmo? Eu joguei bastante. Fazia uma cidade show de bola. É legal pra caramba. O SimCity é legal porque você construía, daqui a pouco vinha aquelas inundação, monstro. Isso. Nave espacial. Era meio loucão, né? Mas é show de bola jogar. É bacana de relembrar esses jogos. Sim, sim. Futuramente vamos fazer um cast sobre ele. Seria legal. Quero participar. Qual personagem você costuma jogar? Com Clint ou com a Amy? Na minha infância, eu jogava com Clint. Até porque o molecão não vai jogar com a menina, né, cara? Tá ligado? O cara não vai jogar com a menina. Faz o que for. Eu já sou São Paulino. Jogar com a Amy, né? Vai ficar meio engraçado. Então eu tenho o mesmo pensamento, que eu também sou São Paulino, então. É, jogar com a Ellen ia ficar. Mas hoje em dia, né? Eu prefiro jogar com a Ellen. Ela é mais ágil, né, cara? Ela é bem mais ágil do que o Clint, até pelo salto, pela esquiva em si, né? Você tem mais. É mais rápida, né? O Clint é mais pesado. Ele é mais pesado, né? Ele é mais duro, mais durão. Isso. Eu gostava de jogar com o Clint. Porém, como eu jogava muito de dois, você não pode escolher dois personagens iguais. O jogo não permite. Uhum. Então, por exemplo, eu jogava com o meu primo, que tinha um Super Nintendo. Então, ele era o primeiro controle, então eu jogava com a Amy, né? Eu jogava com a Amy. Sim. Mas assim, que nem você falou, ela é muito mais ágil e as armas dela, se você for analisar bem, os tiros eram diferentes. Isso, quando isso. Você, tipo, pega uma 12, o tiro sai, a rajada acho que sai mais forte, acho que pra equilibrar o jogo, né? E até na parte do especial, né? Ela joga aquele fogo pra cima, né? Isso! O Clint, ele explode, né? Explode e tal, é. O dele nessa parte é mais forte, né? Mas ela é mais ágil, né? O tiro dela é mais ágil. Sim. Pelo menos achei isso na hora, né? Não sei se estou falando besteira, é mais ou menos nesse segmento mesmo. Eu acho que tinha esse balanço de personagem, né? Pra não ficar tudo igual. Ah, sim. Porque senão acho que não teria os dois pra você escolher, né? Acho que seria um personagem só e acabou. Sim, sim. Qual que é o seu ponto contra e ou a favor desse jogo? Você pode me dizer. A favor, até falar nisso de jogos de 16 bits é pouco, mas assim, a parte dos detalhes, além da jogabilidade que é rápida, né, os controles são rápidos, né, você atira, ele vai rápido, as esquivas e tal, os controles respondem muito, muito rápido e os cenários espetaculares, isso a favor, né? E contra, eu acho que é a diversidade, igual, você só tem aquele plano, né? A imagem, o cenário é meio estático, né, você não vai mudando muito, lógico, naquela fase do trem você muda muito o cenário, mas fora isso, você fica sempre no mesmo cenário, né? Eu acho que poderia ser mais... Mesma perspectiva do jogo, né? Só fica... Isso, não tem muito... Deveria ter alguma coisa diferencial. Isso, apesar de ter um outro modo de jogo, né? Que é aquele versus, né? Você vai matando e tal. Só vai matando, é verdade. Isso, mas, né? Não é... É, mas geralmente o verso você joga quando você tá com alguém, né? Quando você quer jogar sozinho, ou se você quer zerar o jogo, você só tem uma opção. É, o modo história... Eu particularmente, nunca fechei no modo história. É. Cara, eu fechei uma vez só, mas com muita dificuldade, cara. É. Posso bem dizer assim, um dia inteiro jogando com meu primo pra gente zerar. Eu comparo esse jogo ao Contra. Sim. Dificuldade, assim, de você morrer rápido... precisar de milhares de continue. Pode que continue, você volta pra primeira fase, né? É, você volta pra primeira fase, você volta lá pra selecionar os cenários. Isso, então é complicado. Tem que ter uma paciência grande. Não vou tentar fechar aí qualquer dia. Ponto a favor, que você falou, são as sprites, os cenários são muito bonitos, cara. São tudo bem detalhados, os personagens são todos detalhados bem, o movimento do jogo. É, questão de arma também acho legal, tem uma variação boa de arma. Sim, com certeza. Já em questão de contra, que você falou, se você só fica naquela lá, tipo, vai pra esquerda, vai pra direita, pula pra lateral, de esquiva, que deveria ter alguma fase que você mudaria o seu plano de jogo, né? Sim, sim. Ficaria meio que ou de lado, tipo, em 2D mesmo, assim, em 2D. É. E uma coisa que, assim, é legal, só que às vezes atrapalha, como é um jogo de tiro-alvo, é muito tiro pra você desviar. Então, às vezes, você tá concentrado num adversário que é um pouco mais forte na sua, os outros vêm e você toma tiro que você nem sabe de onde veio, né? Então... Verdade, por isso que eu falei até de você, às vezes, passar mais tempo se esquivando, né? Sim, e ele tem uma coisa boa que te dá aquela opção, que você fica apertando o botão de tiro, ele faz o laço que paralisa o personagem. É, paralisa um pouquinho, né? Isso eu achei genial, cara, no jogo. Tô de bola. Mano, é muito sensacional, porque é o Velho Oeste, né? Se não tivesse uma corda pra você amarrar o personagem, não teria graça. Eu achei de bola mesmo. Essa parte aí, isso daí eu não tava lembrando do laço. É, então, eu lembrei hoje de manhã que eu tinha até esquecido, eu joguei sem lembrar, aí sem querer eu fiquei apertando pra tirar mais rápido, porque eu lembrei que ele faz o laço. Verdade, verdade. Isso é um ponto muito a favor do jogo. Com certeza. Pouco ponto fraco pra falar, porque o jogo é tão bom que você nem liga pro resto. Acho que os jogos de Velho Oeste, né, cara, esses principalmente são espetaculares, né? Pela riqueza e tal de detalhes, de personagens. Até pra uma base futurista que tem esse jogo, né? Foi bacana. É, ele é bem... pra época ele é muito futurista, né, porque é montado a robô, então... Qual o cenário que você gostava de assim? Tinha o do trem, tinha um que era numa fábrica. Eu gosto do trem, né? Que é aquela parte onde mais se mexe, né? Falou assim, é onde tem mais movimento, né, do cenário. E o do bar. Aquela parte do bar, eu acho que a riqueza de detalhes dele é muito grande. Você poder destruir tudo. Sim. Eu acho que, na minha opinião também, o cenário do trem, cara, onde você vê mesmo a qualidade do jogo, tá ali. Isso, porque você vê as sprites passando no fundo, né? E o trem mais próximo. É bem, bem legal. Nesse jogo que eu comentei, o Blue Bros, né? Ele tem um do trem. Que diferente, o trem vem vindo como se fosse nos túneis, tá ligado? É bacana. Tive pra jogar aí. No cast aí, vamos botar as imagens desse jogo que você falou. Do Contra. O pessoal tem a noção. Do Cabal. Né? O pessoal tem uma simulação do que a gente tá falando. Você costumava jogar de dois com alguém? Ou só? Jogava eu e meu irmão ou sozinho. Eu nunca joguei assim com outra pessoa que não tenha sido meu irmão na época, né? Que era o que tava em casa lá, né? Jogava, era difícil pra alugar, tinha muita saída. Eu não tive esse jogo, né? Ia sempre alugar. Era difícil pegar esse Mortal Kombat na época, né? Então a gente tinha que ir na sexta-feira tentar pegar, alugar mais de um pra ficar mais de 3 dias. É verdade, que esse jogo era muito concorrido nas locadoras. Isso, então era complicado, tinha que ir correndo pra pegar. Nem sempre eu conseguia, né? E a gente não tinha na época emuladores, né? Então... Ah não, emulador nem sonhava naquela época. Então eu tinha que correr atrás mesmo do game na locadora. Era um que tinha bastante saída mesmo. Entendi. Ah, eu como sou filho único, cara, e eu nunca tive Super Nintendo, pra falar a verdade, né? Uhum. Quem tinha Super Nintendo era meu primo, então eu jogava mais com ele. Entendi. A gente tentava muito jogar pra zerar o jogo, né? Depois que começou a sair esse negócio de emulador, que comecei a jogar sozinho. Aí meu Super Nintendo, acho que eu tive mais tempo, né? Ah, demorou pra eu passar pro PlayStation 1, entendeu? Demorou, acho que meu pai não tinha grana, então a gente durou bastante pro Super Nintendo. Então foi. Eu joguei muita coisa mesmo, joguei muita coisa. De jogos de Velho Oeste, qual que você jogou aí e quais que você mais gosta, fora o Ape Within Guns? Olha, então, desses de Faroest das antigas, eu comecei com o Sunset Riders, né, que é um clássico. Sim. Que foi, acho que, que mais marcou pra Faroest. Depois desse, eu comecei a jogar o Ape Within Guns, é claro, né. Recentemente eu joguei o Red Dead, que também achei sensacional. A história dele é sensacional mesmo. Eu joguei no Xbox 360. Eu também. Eu joguei até online, cara. Viciado no online dele. Era louco. É, eu vou falar a verdade que o online eu não cheguei a jogar. Eu joguei só o modo história, que eu achei muito bom. Eu comprei depois aquele Game of the Year, né? Ele que vem com aquela... Você tinha tudo liberado. Aí baixei depois a parte lá de... Vem junto, né? A DLC lá do... Tem os zumbis. Sim, sim. Show de bola. Olha, pra falar, acabei de lembrar de um jogo clássico de Faroeste, que é de primeira pessoa, do PC que eu jogava. Chama Outlaws. Sei qual é, cara. Bacana mesmo. Esse jogo pra época tinha cada cenário muito legal. Legal, legal, bacana. E eu descobri sem querer esse jogo naquelas revistas de PC Gamer que tinha. E vinha, quando você comprava a revista, vinha um CD, né? Uhum. E ele foi um dos que veio. Aí eu acabei correndo atrás, né, pra tentar comprar o jogo inteiro. E gostei. Foi muito bom esse jogo. Ele era em primeira pessoa, né, e tal. Isso, depois eu vou postar umas fotos dele aí no post, o pessoal ver, quem não conhece. É bacana mesmo, e ele tem uns gráficos muito bons, né, pra época, né? Sim, é, isso aí em meados dos anos 90 e alguma coisa, 95, isso. Por aí. É, como eu não tinha muito jogo de PC, né, eu ia mais pros consoles, demorei assim pra jogar essa parte, mas é muito legal, né, porque eu vi o pessoal jogando, né. O pessoal comentando lá na escola e tal. É bacana mesmo. Não, o jogo é bacana. Mas então, os faroeste que eu joguei foi nesse aí, cara. Mas o que mais marcou mesmo foi o Wild Guns e Sunset Riders, que eram os principais pra nossa época. É verdade. Eu joguei mais o Sunset Riders. Porque o inglês eu achava muito difícil. E saía muito a locadora. Então ou você pegava um ou outro, entendeu? É verdade, tinha essa competição. Pô, é. Ah, não tem o Wild Guns, vou pegar o Sunset Riders. Então... Eu normalmente eu alugava um jogo pra tentar fechar no final de semana, né? Sim. É que antigamente tinha muito isso, cara. Você não alugava pra só ficar brincando. Você queria falar, não, quero chegar no final do jogo. Isso. Pra falar pro pessoal, pô, eu zerei esse jogo, cara. É, aí vinha a galera pra casa jogar, às vezes. Bacana, hein? Uma época boa. E tem os saves, né? Antigamente, ó, o Wild Guns você não tem o save, né, cara? Você tem que jogar ele até o final. Exatamente. Foi dessa, jogou videogame já era. Né? Porque tinha jogo que tinha até a opção de você ter um password, né, na época. Sim, eu perdia muito. Ele não te dava nem essa opção. Então você ligava o videogame, ou você zerava o jogo enquanto zerava, depois, ou senão você tinha começado tudo de novo. É isso que eu complicava tudo. E quando você era locador, você alugava um Donkey Kong. Você deixava o seu save lá e vinha outro mané e apagava. E apagava. Eu ficava doido, né, cara? Nossa, cara, é verdade. Hoje em dia eu comprei alguns jogos, né? Tem o Sunset Riders do Mega Drive. Aí eu tenho o Red Dead, né? De verdade, não tenho. Vou tentar achar o Wild Guns aí pra completar minha coleção aí de jogos para o Oeste. Sim. Onde a gente pode te encontrar, Fábio? Passa o seu canal pra gente aí. Olha lá, o Jogatina Retrô, né? Eu tenho mais outros dois, né? Um canal só de futebol virtual, né? Que é os paneláticos. E eu tenho o Jogatina Retrô, que é o que eu dou mais atenção hoje em dia. Certo. Aí tem uma página no Facebook também, aí é só procurar Jogatina Retrô, sei lá. De jogos antigos, também de coleções, né? Igual álbuns da Copa, entre outros, né? Aquisições que a gente tem pro canal. E tem muito gameplay também divertido, assim, só trocando ideia. Sou eu e o Thiagão, que felizmente não pôde participar, né? É, hoje faltou o William, né? Que podcast de corrente, ele também não pôde participar, mas quem sabe futuramente nós quatro não podemos fazer um. Sim, reunir todo mundo, né? Exatamente. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, comentem aí no post, deixem seus recados. Curta nossa página no Facebook, que é facebook.com/arcadecast. Ou entre no nosso site, que é arcadecast.blogspot.com.br. Um abraço e não deixe de comprar nossa ficha para o próximo episódio. É isso aí. Até a próxima. Valeu!